noticiário do canal 1 de Gotham obteve, através do escritório do chefe do Bureau Wallace Gratt, as transcrições iniciais do DPGC dos primeiros relatos comunicando o avistamento do Homem-Morcego na noite de quinta-feira. Nota: as transcrições foram pré-editadas pelo DPGC para proteger a privacidade dos indivíduos envolvidos. 2 Bravo 6, 2 Bravo 6, câmbio. Prossiga, Central. Favor seguir para o setor da Cypress Street. Uma cidadã avistou um grande animal selvagem no topo de um edifício. Que tipo de animal? Ela não pôde determinar. Disse que era um animal enorme. Não tinha muita certeza. Disse que era um grande macaco ou um homem com cara de cachorro ou morcego. Com cara de morcego? Afirmativo. Entendido. Entendido. 2 Bravo 6. Qual é o mesmo endereço do homem com cara de morcego? Cypress. Entendido. Isso é alguma piada? Da derrota. Bem-vindo ao mais novo episódio dos 7 Jagunços da Derrota, o podcast do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para ouvir os episódios anteriores dos 7 Jagunços, reviews, matérias e muito mais. Eu sou o Marcos e estou hoje com o Luigi. Eu vi o futuro, ele é passado. E aí, pessoal? Com o Reginaldo. Opa, e aí? E com o Dãozinho. E aí, seus sem legados? E hoje nós estamos com o time clássico dos 7 Jagunços. Vamos falar sobre um dos principais personagens da cultura pop mundial. E particularmente o meu personagem favorito. O Batman surgiu em 1939 e pode ser um dos grandes personagens fictícios do século XX, que continua firme e forte sendo revisto em pleno século XXI. Não podemos dizer se o Batman será um personagem tão longevo quanto o Gilgamesh ou o Rei Arthur, mas os autores já criaram diversas releituras do Homem-Morcego para os próximos anos, séculos e milênios. E o podcast de hoje será sobre a minissérie Batman Ano 100, lançada originalmente em 2006. Falar também de algumas das outras versões futurísticas do Batman. Não sai daí que o podcast está só começando. Comes back. vezes, meu amigo, me pergunto se realmente faço algum bem lá fora. Ah, como pode duvidar? As vidas que o senhor salvou, os criminosos que ajudou a prender? Apaguei alguns incêndios, sim. Ganhei algumas batalhas. Mas a guerra continua, Alfred. E não para. Antes de falar do Batman no 100, vamos dar uma pincelada em algumas das versões que se passam no futuro. O Batman, por ser um personagem assim tão icônico, praticamente todo autor que mexe com ele pensa em uma versão diferente dele, uma versão dele no futuro. Vamos começar falando um pouquinho dessas versões. Começa você, ô Luigi, puxa alguma versão futurística do Batman. A gente sempre imagina aquele marco zero dele no ano 1, e acho que uma das primeiras versões futurísticas foi exatamente o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. Mas eu acho que é uma pretensão, assim, cada autor contar onde é que essa trajetória do morcego vai terminar, né? E se é que ela vai terminar. No nosso podcast hoje, a gente vai se debruçar sobre alguns que a gente conhece, né? E um dia desse eu vi uma conversa do Scott Snyder, um dos roteiristas mais recentes do Batman, e ele imagina exatamente como se fosse uma continuação dessa obra que a gente vai falar, o Batman 100. No caso dessa história, chama-se 27, e elas propõem a Batman ano 200. Uma vez, numa convenção, ele encontrou com o Grant Morrison. O Grant Morrison estava com a Corporação Batman e o Scott Snyder estava com o título principal do Batman. Ele disse para o Grant Morrison que queria fazer uma história futurista do Batman e tal. Como o Batman dele terminaria? Assim, ele meio receoso, sabe? Com medo de ser desrespeitoso com outros quadrinhos, sabe? Com outras obras. Inclusive, acho que deve ter rolado um papo sobre ano zero, né? Que conflitava com o ano 1 do Frank Miller, né? E o Grant Morrison foi nada categórico. Disse, cara, todo autor tem seu próprio Batman. Escreva, não se preocupar com nada. Faça seu Batman. Ele faz uma história, um one shot, em fim dos tempos, e essa Detective Comics 27 é uma continuação dessa história. Eu li só a do o Batman Fim dos Tempos, Luiz. A sequência eu não li, não, cara. Mas é boa mesmo, viu, cara? Assim, eu até achei que fosse porque é o Batman, né? O Batman deixa qualquer coisa legal. Até Fim dos Tempos, né? Porque achei uma saga. Você não leu, não, Reginaldo? Não li, essa. A 27, que é ele velhão, esperando os clones e tal. Não viu, não? Não, não li. Eu li só o Fim dos Tempos aí e tinha lido na época, né? Que era do Batman e tal. E é, puta, cara, é muito. Eu li, porque o que chamou mais minha atenção é que o visual do Batman nessa história é o Batman do Nolan, né, meu? É exatamente o Batman do Nolan, uma armadura, a orelhinha parece um transmissor, assim, e é um Batman judiado, que é sempre legal, né, meu? Ele tá todo machucado, toma estimulante, o uniforme é soldado no corpo dele. Pô, cara, isso é muito legal. Teve uma lesão na coluna, né? Na vértebra dele tá lá uma haste. É dito que essa história se passa 5 anos da cronologia atual. O Alfred disse que ele tá bem consolidado. Ele já tem um legado interessante, já como o Asa Noturna, o Jason Todd, o Tim, o Damien, a Batwoman, sabe? Ele não tem mais o que se preocupar, ele já tem um legado, sabe? Vamos imaginar que ele não tenha arrumado a coluna que o Bane quebrou. Então, aquilo lá poderia ser isso, assim, mais ou menos. E ele tá todo baleado mesmo, assim, ele tá careca, acho que, nessa história, né? E o Alfred fica toda hora falando pra ele, ó, seu coração vai explodir. E ele fala, não, dá mais tempo, acho que é em 40 minutos que ele tem que entrar na LexCorp e ele acha um clone do Super-Homem, né? O Lex Luthor tava tentando clonar mais uma vez o Super-Homem. Pô, é bem legal, cara. Assim, no meio de tanta porcaria de filmes futuros que teve aí, é uma história excelente, cara. Gostei dessa ideia dele de clonar a si mesmo e de deixar ali preparado para aquele momento que ele surge, né? Do trauma, quando os pais morrem, né? Não é assim, né? Ele implanta memórias a partir dali. Não é isso que funciona, a ideia do clone? Pois é, cara. Quando ele vai lá na LexCorp, nessa história que o Reginaldo tava falando, ele vai lá roubar. Eu não acho que é uma coisa, é um elemento cauda, é uma coisa assim que o Lex Luthor tem posse, que ele foi bem sucedido com esse negócio de clonagem, e é o que falta para o Bruce conseguir replicar esse processo. Aí nessa história, esse Detective Comics 27, é dito que um clone do Bruce tem 27 anos de efetividade. Não é dito que a idade que ele surge ali, eu acho que ele deve ter uns 22, uns 20 anos, né? Quando ele vai chegando nesses 25 anos, tem que fazer uma análise de como é que tá a Gotham. Se precisa ou não, ele iniciar novo processo, ele girar a roda, sabe? quando chega nos 25 anos, aí ele já inicia outro processo de clonagem. Esse Detective Comics 27, o Bruce velhão, né, ele tá até com um braço amputado, né, e aí ele tá recepcionando um novo clone, né. E a arte é do Sean Murphy, né? Cara, é sensacional a arte do cara, velho. É o braço direito. Inclusive, o título da história 27, ele brinca com isso do número, né? A história se chama 27. Isso. E é interessante. Mas eu acho a do fim dos tempos melhor nesse sentido, de como ele cria o clone, de como ele se preocupa com essa questão da origem dele, né? Ou seja, do assassinato dos pais ser quem faz o que ele é. Que isso... vamos poder discutir nas próximas obras, meio que fica de lado, né? Essa questão que pra mim é principal do personagem fica meio esquecida nessa questão dos futuros. De certa forma, ele faz um backup, né? Uma identidade backup, né? Ele tem uma identidade backup na versão do Grant Morrison, né? E também naquela, não sei se vocês chegaram a ler, do Homem de Ferro, do Matt Fraction. E o Tony Stark também tinha um backup da memória dele, sabe? Se algo acontecesse com ele, ele tinha, até certo ponto, ele tinha um backup das memórias dele, sabe? Do conhecimento dele. E a ideia é muito, muito Bruce Wayne, né? Ou seja, ele, ao invés dele pegar alguém e treinar, tipo como ele fez com o Azrael, como ele fez com o Dick, como ele faz com o próprio Damian, ele clona a si mesmo. Ou seja, é aquela paranoia eterna dele, né? Ele não confia em alguém que não seja ele mesmo para aquela tarefa. É por isso que ele nunca se aposenta, por isso que ele nunca vai parar de fazer isso, né? Ninguém consegue fazer o trabalho tão bem quanto eu, né? Quanto ele. Essa é outra questão primordial dele, né? Cada Batman que surge ali não é exatamente igual. É um Batman diferente. É o que é a conversa do Scott Snyder com o Grant Morrison. Cada autor tem seu próprio Batman. E cada Batman que surge ali não é igual ao outro, sabe? Por mais que seja um clone, que tenha os mesmos padrões mentais, que tenha as memórias, que tenha isso, ele sempre vai ter uma coisa diferente, sabe? Tanto que aí ele diz, não, você vai ter sua própria galeria de vilões. Ele diz, você é ele, você sou eu. Mas assim, mas não é diferente. Inclusive, a primeira decisão do cara, do Batman, o clone novo, é querer fugir, né? Se eu posso desistir, ele diz, pô, a porta tá ali. Tem um alerta lá, ele pega e volta, né? A história termina assim, né? Mas pra mim, o melhor dessas duas histórias, tanto Fim dos Tempos quanto essa 27, são os desenhos, né? Do Akko, né? É Akko. E do Sean Murphy, que é lindo demais. Os caras desenham pra caralho, viu? Assim, a coisa... O visual que eles fazem do Batman, eu acho muito foda. E o estilo que o Sean Murphy usa, né? O estilo dele, como ele mostra o futuro, aquele futuro sujo, riscado mesmo dentro ali da caverna, é muito foda. Não, a Batcaverna dele, meu amigo, é muito foda, velho. Ele não mostra, né? Mas você tem uma noção de como tá o mundo lá fora, baseado em como ele desenha a caverna e o fato do Bruce é o braço direito que ele tá amputado. Pois é, e ele tá vestido com tipo um kimono, né? Parece um samurai, tá com um coque, né? Visual também, né? O visual Wesley safadão e um kimonão lá. Já que vocês falaram do Grant Morrison e do Damian, uma das versões que a gente pode falar são justamente aquelas versões que o Damian se torna o Batman, né? A primeira aparição dessa versão foi naquela edição Batman 666, né? Escrita pelo Morrison e desenhada pelo Andy Kubert. E mostra um futuro que o Damian... é que é o Batman de Gotham, né? Foi só um one shot, eu acho que até para poder aproveitar a numeração cabalística da edição, né? Só que isso acabou repercutindo, o pessoal gostou daquela versão do Batman, né? Até do uniforme, eu sei que o Reginaldo gosta muito daquele uniforme do Damian Batman, né, Regi? O Luigi aqui comentou essa semana que ele acha o melhor uniforme. Eu gosto também, aliás, eu gosto de tudo dessa fase do Morrison, acho que assim, é o careca escrevendo direito, as loucuras dele, assim, sem muita viagem, mas pósito correto, vai, vamos falar desse jeito. E numa dessas é o Damian, né, que assim, puta, o moleque é realmente, ele tem uma relação capiroto, assim, né? A começar pelo avô, né? E aí ele só intensifica esses conceitos e fica um Batman muito legal, cara. As duas primeiras páginas que ele aparece já arrebenta, né? Porque acho que uma é de origem do Batman Damian, que é legal, porque é diferente do Batman Bruce Wayne. E a segunda página, ele corta as pernas de uma menininha com as barbatanas do braço, né? Então é um Batman ultra violento, cara. Essa origem, né, ela foi melhor explorada naquela minissérie Damian, Filho do Batman, que é escrita e desenhada pelo Andy Kubert, né? lá ele mostra realmente a origem desse Batman Damian, aparece mais profundamente alguns dos personagens que Morrison apresenta assim bem rapidamente, né, nesse número, né, até porque não tinha como explorar mais, porque foi só uma edição. E nessa minissérie Damian, filho do Batman, é que ele mostra a origem e mostra alguns desses personagens, né? Eu particularmente não gostei muito dela, eu achei ela muito fraquinha. Ele mostra algumas coisas que fica meio jogado no resto da revista. O Andy Kubert desenha muito, mas assim, como escritor, uma diga. Coisa assim que eu discordo do Luig, assim, que ele fala, é que eu falo que toda essa fase aí do Morrison, uma das coisas que permaneceram mais legais é o Robin Damian, né? Porque eu acho que ele assim... Não, mas eu concordo com o Tim, pô, eu gosto pra caramba. Não, Damian. Mas você gosta mais do Tim, não gosta? Ah, do Tim, tem outra história, velho. Então, cara, eu acho que tem o Robin, o Dick, né? O conceito original, que é legal, tudo tal, por ser original, né? A relação dele com o Batman, eu acho isso joia, né? Respeito o original muito, gosto muito, mas a extrapolação ser um Robin, filho do Batman mesmo, violento, tem que ser contido. Pô, cara, eu acho isso sensacional. Eu acho, assim, muito legal o Damian. Muito, muito mesmo. Uma coisa deve ser dita, esse Batman 666, ele retorna à Corporação Batman número 5. E nessa edição é que explica o que é aquele futuro, que na verdade não é um futuro. É explicado no final que é um sonho que Bruce tem. Se o Damian continuasse daquele jeito, se aquele guri irascível, insolente, o Batman dele seria uma tragédia, sabe? Seria super violento, seria... Enfim, não era um legado que o Bruce gostaria, sabe? O Haas e a Talia queriam que o Damian se filtrasse dentro da família do Batman, exatamente para que futuramente ele fosse um Batman daquele jeito, do jeito que a Liga dos Assassinos, do jeito que Ra's al Ghul gostaria que ele fosse. Essa história serve como tipo uma intervenção assim, do Batman com o Damian. Né? E logo depois o personagem morre e depois retorna, mas isso é outra história. Me tira uma dúvida, em aquela Batman 700, o tempo e o Batman, ele de certa forma não se transforma num Batman assim, tanto que a comissária Gordon, né, que eu não sei se é a Bárbara, ela não gosta dele, ela tem lá uma rixa lá com ele, que fica bem claro isso, por causa da forma como ele trabalha, né, ele continua sendo violento. Na cronologia dessas três histórias que a gente falou, que é do Batman 666, o Damian, filho de Batman, e da Corporação Batman número 5, essa Corporação Batman é até desenhada pelo segundo desenhista favorito do Reginaldo, Chris Burnham, né? Só perde pro... Ei, só perde pro bomba. Frank Quitely. Cronologicamente, é primeiro o Damian, filho de Batman, depois a Batman 666 e, por último, essa história de Corporação Batman 5. Em Corporação Batman 5, a comissária Gordon, que é a Bárbara, ela já tá amiga do Damian. Ela já tá ajudando o Damian na luta dele. Mas é isso que o Luigi falou. Ele foi mostrado nessa última edição como se fosse realmente um sonho que o Bruce teve. Ele não pode se tornar o Batman, porque senão ia ser um desastre. Gotham ia acabar por causa disso. Mas eu acho que quem vai colocar o Damian nos eixos não vai ser o Bruce, não. Vai ser o Jonathan Kent, o filho do Superman. Essa nova série aí do Renascimento, Super Filhos. A interação dos dois é... Puta que pariu, é muito bom, velho. Cara, é sensacional, né, bicho? Porra. É muito bom, velho. O texto do Tomás, velho. É muito divertido, velho. É um gibi assim, é um gibi leve, sabe? É aquele espírito do Superboy havaiano, na minha opinião, pelo menos. Cara, eu não gosto muito da forma que o Tomás introduz a ação, sabe? Mas eu gosto muito das relações interpessoais que ele cria, sabe? E eu sempre gostei disso que o Tomás faz. Ele é excelente disso. Quando ele trabalhava na Tropa dos Lanternas Verdes com o Guy e o Kyle, cara, era sensacional, velho. E na própria revista do Batman, que era uma revista bem escanteada, porque tinha o Scott Snyder naquela outra e tinha o do Grant Morrison naquela outra, e o Tomás só ficava na retaguarda, né? Naquela fase que o Damian morre, né? E ele mostra aquelas fases do luto nos personagens. Cara, é muito bom aquilo, velho. E ele continua muito bem agora no Superman e agora com o Damian e o John. Porra, é muito bom mesmo. Já puxa aí uma outra versão futurística do Batmandão. Cara, eu vou pegar a pior possível. Eu li ontem, eu tinha lido isso há muito tempo atrás e peguei pra reler ontem. Não, mas não começa errado, hein, não. Pelo amor de Deus, né? Não, vou começar erradíssimo. Mesmo. Eu vou começar muito errado com Batman Digital Justice, que saiu aqui em longínquo ano de outubro de 1990. Tem roteiro e arte de um cidadão espanhol chamado Pepe Moreno, que ninguém conhece depois disso, ele lançou pouquíssimas coisas aqui no Brasil, e diálogos do Doug Murray. Eu acho que a melhor coisa dessa obra é o fato de que a Abril Jovem não traduziu os letreiros que aparecem nos cenários, porque eles não tinham tecnologia na época para fazê-lo. Então eles optaram por deixar em inglês mesmo, só algo que eles traduzem é cat para gata, tem umas telas que aparecem lá cat, eles colocaram gata. Mas o resto tá tudo original no inglês, as telinhas lá de computador, com algumas informações, e no final de cada capítulo eles colocaram um glossário, né, um dicionário para explicar cada termo que ali utilizado. Tem até uma carta que o comissário Gordon, original, deixa pro seu neto, e tá toda em inglês também, aí lá atrás tá traduzido, né? Então nessa história ela tem alguma semelhança com a minissérie que vamos falar aqui, né, Batman no 100. Tem um Gordon também, que é neto do Jim Gordon. A diferença é que ele aqui ele é sargento, e ano 100 ele é capitão. E ele que assume o manto do morcego, né? Ele descobre ali nos arquivos do avô, que o avô sabia, né? Isso é a coisa mais óbvia do mundo, que o avô sabia que o Bruce Wayne era o Batman. E ali ele pega o uniforme, arruma um hobby e vai combater o crime. Só que o cerne da história é que o Coringa morreu, obviamente, só que ele reaparece como um vírus de computador. Que aparentemente não serve pra porra nenhuma, né? Tem uns trojans aí que é muito mais ameaçador que esse Coringa. E aí, da mesma forma que tem um Coringa vírus, o próprio Bruce Wayne deixou um Batman antivírus para combater esse Coringa na rede. A ideia é mais ou menos essa. Ele serve mais como um documento de uma época, como você imaginar, além do começo dos anos 90, como naquela época se via o que ia ser o futuro, né? Esse futuro que a gente ia utilizar muito computador, ia fazer ligações holográficas, esse tipo de coisa, assim. Mas a história é muito ruim. E os desenhos, que a grande graça da série é que ela foi feita toda por computador, são piores ainda. Alguém mais leu essa pérola? Alguém mais sofreu com isso? Ah, eu acho que o Reginaldo vai fazer a defesa dela agora, né? Pô, mas é lógico que vou, meu. Lógico. Fique à vontade. Pelo seguinte, para começo de conversa, eu errei na pauta, né, meu? Que eu, na distribuição era eu que ia falar disso, porque eu sabia que vocês iam judiar, meu. começa, meu, que esse Pepe Moreno, meu, apareceu e sumiu, né? Esse gênio incompreendido, meu. Que falou o maior fã vivo de Cable. O nome do cara tá tão grande na revista que você, na época, falava assim: deve ser um cara famoso, cara. Deve ser um cara. Não, eu passei uma hora no Google atrás do cara. Um nome desse tamanho na capa é o cara, né? Porra, Pepe Moreno, em todo lugar tem entrevista com ele. E cadê o cara hoje em dia? É, porque só falta uma exclamação no nome do cara, que é Pepe Moreno. É bem isso. É entusiasmado. Quase aquele Pepe do episódio do Chaves, do Chapolin. Pepe, já tirei a vela. Cara, eu convido o leitor a ir no Google de Imagens botar Pepe Moreno, pra você ver o que vai aparecer, cara. Cara, tem que deixar o Safe Search ligado, não? Não, é sempre bom. Pode colocar, né, meu, porque... pode colocar. Vai que tem um aparece, Pepe Moreno no mundo. É, parece um cara de forró, pô. Então, o cara no teclado aqui segurando a bola, velho. Cara, é ridículo, velho. Cara, os mullets. A genialidade do Pepe Moreno, cara, é que ao invés dele usar um lápis, ele fez um gibizinho com um Super Nintendo, meu. Assim, entendeu? Então é. Cara, é tudo... Ele usou aquele joguinho do Mario Paint, foi pra fazer o... Lembra do Mario Paint? É mais ou menos isso, cara. Porque ele é assim... É muito digitalizado, assim. É muito... O pixel é grandão, assim. Apesar que isso é uma incoerência, porque pixel é uma medida, mas... É assim, é quadriculado, assim. Ele parece um mosaico, assim, alguns efeitos, assim, de Photoshop. É clone, né? Se fosse hoje em dia, teria sido feito no Minecraft, né? O que eu acho engraçado, cara, que assim, isso daí é que nem aquele filme Hacker, sabe? Que tem Angelina Jolie, cara, no filme, assim. E puta, cara, quando o cara entra no computador, é outra realidade. É muito engraçado isso, meu. A interpretação que eles dão pra realidade virtual, pra o Coringa e o Batman lutando, é um efeito de Photoshop. Acho um barato, cara. Acho que, assim, como vale a pena se você achar um sebo pra você ter como material histórico, porque o resto é um fiapinho de história, uma porcaria, mas eu comprei na época e ó, deve estar em algum saquinho aí guardado comigo, meu, porque eu achava que o Pepe Moreno era um gênio. Quem gosta de Tron, do Tron original, do filme lá com o cara, com o nome do cara, é o Mickey Rourke, né, que faz Tron, não é isso? Não, pô, o Tron original não, é o Jeff Bridges. Jeff Bridges, isso aí eu confundo os dois. Pô, quem gosta de Tron, vai na manhã. É Tron todinho. É a mesma pegada, vamos dizer assim, de uma briga na rede, um vírus, esse tipo de coisa, assim. Só que o visual, puta que pariu, velho. O visual parece, apesar de ser desenhado no computador, parece muito esses trabalhos noventistas que aparecem de vez em quando, o underground americano, sabe? Mas é ruim, velho. A história é ruim, sabe? A história é fraca demais. Cara, e o Robin 3000, vocês lembram, bicho? Saiu aqui em duas edições, em 93, bem naqueles primórdios do Zell's World, né? O Túnel do Tempo, como foi batizado aqui pela Abril. De marcante mesmo, pra mim, só mesmo a arte do Craig Russo, né? Ele é bem famoso por trabalhar em cima de trabalhos do Neil Gaiman. Ele trabalhou em Ramadan, Sandman número 50, e em várias adaptações do trabalhos em prosa do Gaiman. E é o roteiro de Byron Press e Steven Hickenberg. E esse Robin 3000, ele lida exatamente com o que a gente viu lá em Detective Comics 27, que a gente falou, do Scott Snyder, que é coisa de clonagem, né? Aqui temos um Bruce Wayne 20º, no ano 3000, né? Pô, a gente fica até perguntando, cara, e cadê a legião dos super-heróis aqui? Aí isso não é abordado. E quem é o Robin aqui? É um Tom Wayne, é um sobrinho do último Bruce Wayne, o 20º. E ele é morto em combate contra uma raça alienígena chamada Scoops, que tá dominando assim, a Terra. Ele lembra, inclusive, também o tipo de história do Flash Gordon, ou mesmo aquele mais recente Starlight do Mark Miller. Mas, assim, não gostei muito, não. Assim, não lembro, na vez que eu li, eu tinha gostado bem mais. Essa última leitura que eu fiz, eu gostei bem mais da arte. O maior problema dessa mini é o que você falou, é a falta da Legião. A forma como a Terra está sendo dominada não ia acontecer nunca no universo que tem a Legião dos Super-Heróis. Simples assim. Assim, os alienígenas chegar, dominar, o Bruce Wayne ser o cara mais notável do planeta Terra inteiro. Porra, isso não ia acontecer nunca no futuro da Legião, no século 30. Pois é, ele quer que o leitor assim, se descolhe da realidade do universo DC, né? Assim, embora seja uma história do Túnel do Tempo, mas assim, você imaginar que um universo DC que tem Superman, que tem Legião dos Super-Heróis nessa época, e assim, ser dominado tão facilmente daquele jeito, né? Na época que eu li, anos atrás, assim, como eu disse, era outra leitura, cara, eu gostei pra caramba. E tem certas partes que é muito boa, sabe? Mas eu acho que é mais pela arte do Craig Russell que salva ali. Se a gente for ver o traço dele hoje e o traço dele nessa época, é quase a mesma coisa, né, bicho? Sim. Não, os desenhos são muito bonitos. Agora, esse tem uma, na mini, no finalzinho, tem uma biografia desse Byron, e fala lá que ele escreveu os livros didáticos pra DC, editou algumas coisas, assim, gibi nunca foi o forte dele, não. O gibi é mais um tratado libertário, né? Ele fala muito sobre a liberdade do ser humano, como o ser humano é livre, a liberdade é uma coisa intrínseca da gente. Então, basicamente, todo o discurso da revista é falar sobre isso. Tanto é a forma como ela acaba, né? Ela acaba com Robin virando Robin. Já a história não acaba. Tanto que ele não vence, né? Não é mostrado se ele venceu ou não a raça alienígena, se ele conseguiu libertar a humanidade, vamos dizer assim, né? Não só a Terra, né? Todas as colônias terrestres. Porque ele bolou lá um plano bem, bem bobo, assim, pra invadir lá o cruzador Excalibur, que é uma das naves principais dessa raça alienígena. Mas não foi à frente, né, o plano. Então, como a mini encerra dessa forma, com ele virando o Robin, acho que o que eles querem mais discutir é justamente esses conceitos. Ei, Dão, mas tem um negócio ridículo que me incomodou com força nessa última leitura, velho. Foi a forma com que esses Scopes, no caso aquele personagem, o Dragon, ele arrumou pra punir os insurgentes, né? Botava o cara na máquina do tempo e exilava os caras pra anos, milhões de anos no passado, né? O Thomas, né, ele fala, vou botar você pra voltar 2 anos no passado, ou seja, você vai estar sempre aqui. Já que há 2 anos atrás você vai estar preso, você não vai se libertar nunca, porque quando a gente chegar hoje, você vai continuar preso. Então, e o outro lá, o doutor lá que ajuda ele, né, vai voltar 25 milhões de anos no passado, naquele plano que eles estão. Então, mas é que tá, bicho, é um roteiro não é imaginativo, porque se você pensar direitinho, pronto, sabe? Você pode mandar o cara pra milhões de anos, um cacete, meu amigo, mas o cara sabe o que vai acontecer no futuro. O cara vai, escreve lá na pedra, lá, ó, vai acontecer isso. Quer dizer, o cara manda o cara pra 2 anos no passado, o cara sabe o que, é que vai acontecer, né? Pois é, não é um plano, não é dos melhores planos, não. Cara, o cara pensar direitinho, porra, velho. Vou mandar você 2 anos, o cara já sabe tudo que vai acontecer, pô. Cara, e a primeira parte da série é muito ruim. Assim, a construção que ele faz, aquele Bruce Wayne que, com aquele monóculo vermelho que parece ser mais novo do que o próprio Tom Wayne. Ele, assim, ele parece bem jovem e ele meio que, ah, vou morrer pra virar o Marte, não sei o que, não funciona. É muito errado. Esse começo é só enrolação. Essa primeira parte são 100 páginas, né? São duas linhas de 100 páginas. É só enrolação. De que ele nem sequer desenvolve o personagem, né? O Tom Wayne, ele começa e termina da mesma forma, praticamente. Vale mais pela arte mesmo. E eu também não, gostei até da roupa do Robin, velho. Achei diferentona, assim. Achei massa. Na época eu achava legal. Ah, ficou massa, só que não é mostrado, né? Ele não é utilizado, né? Como ele vestindo essa roupa, ele em ação. O Robin em ação, ele é mais ele nos bastidores ali, montando a resistência e tal. A ação em própria assim não existe. É um problema. Não, interessante merda, que aquele robô que vai levar a roupa dele, é, cara, a única função dele é só levar a roupa ele procura, e pior, né, eu acho o pior é a descendência, né, a Selina Kyle se chama Selina Kyle, tem Bruce Wayne 20º, teve o Bruce Wayne 19º, caralho, velho, bota outro nome aí desse, no futuro, daqui a 1000 anos a galera vai tá chamando Bruce Wayne ainda, sei lá, véio, bota o nome do cara, JK Wayne, sei lá, é muito merda, esse legado forçado, né, é 20 gerações de Bruce Wayne aí enchendo o saco dos outros. Vai lá, quem vai salvar as boas versões vai ser o Reginaldo, eu tenho certeza disso. Não, eu falo então de Reino do Amanhã, cara, que é assim, é um futuro não tão distante, né, e é com o Bruce Wayne ainda, né, como Batman, só que é um Batman judiado, né, igual a gente falou em Fim dos Tempos. É a mesma coisa, cara, ele tá cheio de aparelhos, né, pra suportar os anos que ele ficou combatendo o crime, né? E é assim, né? O que eu acho mais legal, cara, no Reino do Amanhã é que o Batman sempre, embora ele seja um herói solitário, ele sempre teve a tendência de formar a equipe dele, né? Seja o Bat-Squad, antes ainda, a primeira formação dos Renegados foi o Batman que reuniu, né? No Reino do Amanhã ele fica com os filhos dos heróis, né? Então, quer dizer, os heróis de legado parecem, assim, se voltar mais pro lado do Superman, por causa de uma questão de você, sabe, respeitar o ícone. E os filhos sempre são rebeldes em relação aos pais, né? Então eles se voltam pro outro lado, que não seria necessariamente um vilão, mas sim o Batman, cara. Então eu acho isso, esse conceito muito legal, cara. O Batman do Reino do Amanhã é demais, pô. Reginaldo, interessante que no Reino do Amanhã, o Mark Waid retoma anos antes, no caso do Grant Morrison, nomeou o filho do Batman com Talia, naquele do filho do demônio, como Damian. Mas o Mark Waid, ele usou essa história do filho do demônio nesse personagem Ibn Oshufashi, né? É muito legal mesmo, assim, ele dá uma ideia dúbia. Esse sim já tá no lado lá daquela liga de ex-vilões, né? A Liga dos Humanos, vamos falar assim, né? E ele aparenta, a princípio, ele aparenta estar fazendo parte do plano do Luthor, né? Mas depois você vê que ele é aliado do pai, ele tem uma relação com a filha do Dick, né? Com a Estelar. Pô, cara, olha, Reino do Amanhã é fácil, top 5 de melhores histórias da DC, cara. Fácil, assim. O Reginaldo, você chegou a ler o Reino do Amanhã 2, que é assim, one shots que o Mark Waid fez depois, né? Contando histórias desses personagens menores, esses personagens de legado. Aquele ele The Kingdom, né? Que no Brasil não saiu direito, não. Eu não lembro direito, mas acho que foi na Superman Prêmio. Eles publicou uma edição ou outra com relação àquela o Hipertempo, alguma coisa nesse sentido. Eles fizeram uma misturada danada. Eu lembro que teve corte pra caramba, mas essa história do Ibn Oshufashi, o cara sofre do diabo com o avô dele, né? Não sei se vocês chegaram a ler, mas era muito bom. Inclusive, tem uma história do filho do Homem Borracha, que é até desenhada pelo Frank Quitely. Essa eu tenho. É o Slipknot. Como é o nome do personagem? Offspring. Eu sabia que era o nome de uma banda, eu ia falar Slipknot, mas. É humor, é tirinha. Ele é meio loser, assim, né? E o pai também é meio paizão mesmo, assim, meio tio do churrasco, assim, sabe? Tio do pavê, meu. Mas, pô, ele já é o Kitelli aí, né, meu? Mandando bem, né? Interessante que esse Offspring, ele foi usado também antes depois pelo Joe Kelly, né? Na revista da Liga, né? Isso era o que eu ia falar. Ele deu um enfoque muito legal no Homem Borracha, né? Na passagem dele na Liga. E um dos personagens que ele usa é justamente o filho do Homem Borracha, que mostra que ele tem poderes. Ele ainda não é... Ele não tem um codinome heróico, né? Mas mostra que ele tem poderes e que ele é até um pouco mais poderoso que o pai, né? Que nessa passagem na Liga mostra que o Homem Borracha é, assim, extremamente poderoso, só que ele tem aquela limitação de não poder mudar aquele padrão de cores, né? E o filho dele já consegue fazer isso. É um transmorfo completo mesmo, né? Eu lembro. Muito bom. Inclusive tem esse negócio de abandono. Ele é um pai assim, displicente, né? Ele tem um... Pai ausente. Pai ausente, ele não, né? Ele não cria o menino. Tanto é que ele, na história da Liga do Joe Kelly, ele até sai da Liga. Acho que foi depois da minissérie lá de Atlântida, né? Que eu não lembro agora daquele run. Era Obsidiana. Isso, era Obsidiana. Ele até sai da Liga justamente pra poder ficar com o filho, né? Ele só volta no um ou dois arcos seguintes pra poder... Que foi naquele arco que o Ajax, o Caçador de Marte, fica meio vilanesco, né? Do Fergus, se eu não me engano, o nome do vilão. Sem querer polemizar muito, bicho, mas tudo bem. A gente descascou o Joe Kelly no último podcast da Mulher Maravilha. Aquela decisão dele do Batman com a Mulher Maravilha, cara, aquilo ali é grotesco. Mas assim, se você pensar direitinho... Eu gosto muito, assim, do quadrinho de relações interpessoais, como eu falei ainda agora sobre o Tomasi. Mas o Joe Kelly, cara, na Liga, as relações dos personagens entre si, cara, eu desculpa aí, mas eu acho até melhor que o Morrison fez no run dele da Liga da Justiça. Porque o run da Liga da Justiça é a aventura mesmo, é só fantástico mesmo, assim. E nunca tem aquele momento, assim, que os personagens param pra conversar entre si, pra processar que acabou de acontecer, e o Joe Kelly fazia isso, cara. Eu particularmente gostava muito disso, né? Na Liga da Justiça dele. Essa a história do Homem Borracha, cara, é sensacional, velho. Eu acho uma das melhores. Não, a passagem do Joe Kelly pela Liga da Justiça, ela é muito legal, né? Eu acho que até daquela fase que iniciou com a Liga do Morrison, foi até a passagem do Joe Kelly, foi em grande nível tudo, né? Pegou Morrison, Wade, depois o Joe Kelly, assim, toda essa fase foi muito legal, muito divertido mesmo. E em breve falaremos mais dessa fase. Vamos puxar mais uma versão futura do Batman. Eu acredito que seria até a versão mais divertida de todas, assim, em questão de diversão, qualidade de histórias, que não começou nos quadrinhos. Quem quer falar aí de Batman do Futuro ou Batman Beyond? Cara, Batman do Futuro, ele se passa na Terra 12, né? O Grant Morrison, ele delimitou o multiverso, aí chamou esse futuro do Batman de Terra 12. Naquele guia do multiverso, do novo, do Grant Morrison, ele só diz que é a linha do temporal desse universo, do futuro, mas ele não fala se é essa Terra 12, é da Liga da Justiça, né? Aquele do Batman Animated, Superman Animated, aquele do, né, do Team Verso. Isso. Team Verso, exatamente. Mas assim, ele aparece lá, Terra 12, como se fosse esse futuro. É, figurinha fácil no podcast da gente, a gente já falou várias vezes do Batman Beyond, né? Mas a gente não fala dos quadrinhos, né? Geralmente a gente fala do desenho animado e tal. E nos quadrinhos eu devo dizer que a coisa não é tão boa quanto foi no desenho, né? Atualmente ele tá sendo escrito pelo Dan Jurgens, e teve um... Cara, não sei se vocês chegaram a ler, a gente falou do one shot, assim, do Fim dos Tempos, mas a saga mesmo, Fim dos Tempos, aqui no tem a participação do Terry McGinn, e uma das primeiras coisas que acontece é a morte do Bruce Wayne, o velho, né? É uma morte boba, contra, acho que é o irmão Olho, alguma coisa assim. Eu não tive paciência, eu não terminei de ler essa história, não. Mas eu voltei a ler a história com o Dan Jurgens, e o Bruce ainda tá morto. E o Terry McGinnis, ele tá atuando, e os assistentes deles são, na casa, aquela Max, né? E o irmãozinho dele. O irmãozinho dele parece que o Dan Jurgens, acho que ele tá construindo alguma coisa pra ele, pra virar tipo um Robin, sabe? Essa parte mais recente eu não li. O que eu li foi justamente a consequência direta do Future's End, né? Que é o... Que no, se eu não me engano, em Future's End, o Terry McGinnis, ele é dado como morto. E quem assume aquela armadura do Batman é justamente o Tim, né? O Tim Drake, ele vai pro futuro desse Batman Beyond, e ele atua como o Batman nesse futuro. Tanto é que ele tem que ter aceitação lá do irmão do Terry, porque ele não aceita muito que o irmão foi pro passado, e quem volta não é o irmão, é o Tim. Essa saiu até aqui encadernado, não tava saindo na revista, se eu não me engano, na própria revista do Batman. E aí depois o último arco saiu encadernado aqui pela Panini. E assim, desenhos do Bernard Chang, eu, pelo menos desse encadernado, eu gostei. Não é assim a sétima maravilha do mundo, mas é divertido. É uma leitura boa pra passar o tempo. Tanto que eles mantiveram a equipe criativa no Renascimento, né? Exatamente, mantiveram a equipe criativa. Só que ao invés de ser o Tim, né, voltou a ser o Terry. O Terry, é isso aí, porque tava muito ruim aquela ideia do Tim no futuro, tava muito ruim, velho, aquilo. Não tava bom não, velho. O que eu gostei mesmo dos quadrinhos, e assim, se gostar é aquela coisa mais ou menos, foi um que lançaram aqui, inclusive, acho que foi online que lançaram quadrinhos digitais, e depois compilaram, que é Liga da Justiça Sem Limites, o futuro, né, Beyond. É uma história do... É toda desenhada por aquele Dustin Nguyen, né? Que é o daquele de Descender. Acho que ele ganhou o Eisner ano passado com essa série, Descender. E, cara, é muito boa essa história, porque ele envolve Nova Gênesis, Apocalipse. Faz uma resolução para o dilema da maldição de Jason Blood e Etrigan. Tem a morte de Jimmy Olsen. Cara, é um tipo de quadrinho que adaptasse isso para um longo animado, como aquele recente lá dos Deuses e Monstros. Era um desenho bem legal, cara. É a história toda do Dustin Nguyen. Ele usa o Orion como novo governante de Apocalipse, como o reino do amanhã, e ele meio que fez as pazes com o pai. O Darkseid, ele tá cego nessa história. Eles combatem lá aquela organização Cobra, e tem uma hora lá que o Terry vira o Etrigan. Cara, história boa, boa. Aqui, lá fora, saiu no TPB o nome Constriction, Honestidade em português. Cara, é muito bom. Cara, é tão bom que parece fanfic, meu, assim. Sabe aquelas ideias que falam, nunca vão liberar. Você leu, Reginaldo? É bom, né, velho? Li, sim, cara, é muito boa mesmo, assim. E eu prefiro a arte desse cara. Eu vi ele lá no comecinho, era ele que fazia Wildcats 3.0, né, meu? Isso, cara, desenha muito ele. Isso, né? E depois ele foi pro Batman. Nessa arte ele não tá tão legal, hein, meu? A arte, ela tem erro de proporção. Deixa os personagens meio cabeçudo. Ele tá solto, né? Ele tá cuidando das duas coisas, né? Do argumento e do desenho, né? Parece apressada, né? Isso mesmo. Porque a arte dele é muito boa, cara. Muito boa mesmo, assim. E a história é isso, assim. É um fanficão, cara. Ele reúne os Tanagarianos, a Lanterna Verde, tira do nada, meu, assim, sabe? Você não espera. Pô, cara, e é muito legal. Não, e ele retoma, cara, umas coisas que passou, por exemplo, aquele bastão de Morgana Le Fay que ele coloca na testa lá do Etrigan pra dominar. Aquilo é um episódio do Batman Animated, cara. Aquela última fase dele, que é o Batman com o morcego preto. Até uma história do Etrigan, ele tirou aquele bastão dali, cara. Quer dizer, ele é bem fiel àquele universo, né, cara? É muito bom, bicho. Na verdade, esse bastão, eu acho que tá relacionado com a origem mesmo do Kirby. Acho que ele já aparece. Aí eu não sabia, cara. Mas assim, eu acho que ele tirou dali, né? Pelo menos ele tirou do desenho. Eu acho que ele até aparece de novo na história aí da Mulher Maravilha, que a gente leu antes do Byrne também, né? Eu acho que aparece o bastão, se eu não me engano. Não lembro, acho que o Dão, se ele leu, ele sabe. Não, tô por fora. Sei não. Pô, meu, eu tava botando uma fé que você tinha lido. Cara, eu sou muito sem memória, velho. Eu não lembro de porra nenhuma, só uma desgraça. Mas acho que aparece. Reginaldo, leia-se. Ele não leu. Ele defendeu a SEG de um banho. Também. Eu quase. Desmascarado em público, é foda. O cara tava... É assim que descobre, velho. O cara tava dando. E eu li, né, meu? Bobão aqui e tudo, né? Bom, mas é assim, é bem legal, cara. Pena que assim, isso daí saiu no digital, né? Não era aquela iniciativa? Foi. Aí depois ficou compilado. Cara, eu acho legal ter isso, assim, mais solto. Eu acho que vale a pena, meu. Se rende uma história boa, foi o que você falou. Isso daí pra virar uma animação, cara, fica maravilhoso. Fica muito bom. Melhor do que essas coisinhas que estão saindo dos Titãs, porcaria, cara. A animação da DC já foi bem melhor, cara. Bem melhor mesmo. Assim, Deuses e Monstros, não. Eu acho que até já indiquei isso aqui, porque é impressionante de bom. Fora da curva. Pô, mas essas últimas que saíram dos Titãs são ruins, cara. São bem ruins mesmo, né? Assim. Ei, cara, mas tá aí, velho. O cara aí lendo essa série assim, ele ficava pensando, porra, isso valia a pena, velho. Tem um desenho da Liga da Justiça do Futuro, cara, que é muito bom aqueles personagens, bicho. É um talento desperdiçado, viu? Eles voltaram a aparecer no próprio desenho da Liga da Justiça, um episódio, acho que de três partes, né?

inferno e eu sou o cirurgião. Lonely shadows following me. Lonely ghosts come a calling. Lonely voices talking to me. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, let it be. Sold my soul to the calling. Sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. Começar aqui falando do objeto de estudo desse podcast, né? O Batman sendo o Paul Pope. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre o autor, né? O Paul Pope. Fala um pouquinho do histórico dele, Luigi. O Pope, ele recebeu um apelido da indústria, né? Como se fosse o Jim Morrison dos quadrinhos, né? Eu tomei contato com esse autor, acho que foi exatamente nesse Batman no 100. Mas eu lembro dele de outras histórias, aquela série Lendas dos Cavaleiros das Trevas da Ópera Gráfica. Tem uma história dele que é Berlim. Acho que o ano 100 nasceu dali, sabe? É um personagem ali em 1939. E tem todo o layout do Batman no 100, sabe? Eu acho que tem toda aquela pegada do quadrinho que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas aí depois eu fui adquirindo, acho que foi o 100% da Ópera Gráfica. Aí tem o Bom de Briga, né? O Paul Pope, também muito bom, que retoma alguns conceitos de Nova Gênese também. E esse artista, ele começa a aparecer lá na cena dos quadrinhos em 1990, e ele é convidado por uma editora de quadrinhos japonesa chamada Kodansha, que convida também, nessa mesma época, Moebius e David Mazzucchelli para fazer quadrinhos. Ele fez centenas de páginas, mas pouco desse material foi impresso. O primeiro quadrinho dele, acho que não chegou aqui no Brasil, ele chama-se Sem Título, e A Balada do Dr. Richardson. Esse Batman 100, ele ganhou Eisner nessa época, melhor artista e escritor. Foi lançado em 2005 por aqui. E é considerado como um túnel do tempo, né? As a World. E a proposta do Paul Pope, como a gente vai discutir agora, em ano 100, a história dele é bem ágil, sabe? É bem acessível e um quadrinho, assim, que, na minha opinião, é atemporal, sabe? Eu leio esse aqui, esse quadrinho é de 2005, eu li essa semana, cara, e a pegada dele, cara, você lê rapidinho, não é cansativo, não tem aqueles recordatórios, sabe? Não é como esse quadrinho, como a gente discutiu ainda agora, o Robin 3000. Eu acho que é um quadrinho que eu acho que daqui a uns 20 anos aí a gente pode discutir, é muito atualizado ainda. Uma coisa que eu não sabia, que até você comentou agora, era que ele tinha desenhado pro mercado japonês, né? Pra Kodansha. E uma coisa que me chama atenção nos desenhos dele, principalmente aqui em Batman 100, é que em alguns momentos lembra muito aqueles desenhos clássicos japoneses. Aquelas retratações que fazem de samurais, de imperadores, aquele traço clássico, assim, não o mangá, mas aquele traço de desenhos clássicos japoneses. Nessa segunda leitura que eu fiz agora, lembrou muito Akira, velho. Aquelas perseguições de moto, a própria polícia mesmo, assim, o aparato tecnológico deles, assim, eles se comunicando, sabe? Inclusive com o psíquico, né? Tem um psíquico nessa, Mercer, se eu não me engano. E, cara, pra mim lembrou muito Akira, velho, essa segunda leitura. Uma mistura de Akira com Ano 1, né? Ele fugindo da polícia, me lembrou muito aquela sequência que eu acho a melhor do Ano 1, ele fugindo do prédio. Ele bem acuado, sem equipamento, ferido. O traço dele me lembra muito daquele mangaká Taiyo Matsumoto, que teve uma obra lançada aqui no Brasil pela Conrad, aquele preto e branco. O traço dele, que é meio, não é muito convencional desse estilo mangá mais clássico, e aí o do Paul Pope eu acho bem parecido. Assim, conversa bastante. Ele já fez muito trabalho, cara? Ele não fez muita coisa, hein, meu? Tu fala do Paul Pope? Sim. Cara, do Batman, ele aqui no eu tava dando uma olhada. Eu tô até com vontade de comprar essa coletânea em TPB gringo. Ele não é meio grampá, não, meu, assim? É uma das comparações que eles fazem é justamente com o grampá, mas assim, pelo estilo do traço, né? Quer dizer, na verdade, o grampá não fala... Não positivamente. Que... O grampá, ele fala que é uma das influências dele, tanto o grampá quanto os gêmeos, né? O Moon e o Ba. Falam que um dos artistas preferidos deles é justamente o Paul Pope. Você vê muito do Paul Pope no traço do

sabe, um negócio que se perdeu com o tempo, mas eu li de outro jeito, eu li que é uma história desvinculada totalmente da cronologia, totalmente, você reaproveita os conceitos, o que é legal, então houve um Batman que realmente lutou com o Coringa, tinha uma galeria de vilões, tinha provavelmente um Robin, tinha, mas não é, não existia um universo DC coeso assim, pelo menos eu entendo desse jeito. Né, atual, assim. Eu acho que ela vai na premissa, assim, por exemplo, de um Cavaleiro das Trevas, o original, sabe? Tem aquela história localizada do personagem, mas não quer dizer que o universo DC não existiu, sabe? Claro, tem o Superman, tem o Arqueiro Verde, tem a Selina Kyle, sabe? Tem aqueles personagens, mas assim, é uma história bem localizada do personagem. Eu penso que é dessa forma. Eu não acho que o universo DC está descartado, sabe? Mas... Então, enfim. O Cavaleiro das Trevas, desde da concepção, ele insere o universo DC. Ele fala o que aconteceu com os heróis. Eles foram embora, né? O Batman, há 50, 60 anos, teve um período de atuação parecido com o que costuma trabalhar hoje, entendeu? Ele é isso. No Batman 100, não. A ideia do Batman 100 é o Batman atuando há 100 anos, né? Ou um Batman, ou vários Batmans, ou teve um Batman que agora está sendo reintroduzido, né? Mas o que aparece lá nos documentos do Gordon é que sempre teve um Batman, assim, a polícia, o governo sabe da existência dele e coloca ele como uma criatura, como uma assombração, como um bicho papão, vai, vamos falar assim, né? Que é diferente do conceito de Cavaleiro das Trevas, né? Muito porque essa história, como a gente já falou no começo, ela evoca mais o ano 1, né? Então, não a origem, mas acho que um ponto de partida pro futuro desses heróis, né? De como eles vão surgir daqui para frente, né? Ele sendo um primeiro herói, já que outros trabalham pro governo, esse tipo de coisa. Então, mas ano 1 não é recente? Não é 1939? Essa questão, assim, que a gente, assim, do jeito que a leitura que eu fiz, é que ele desvinculou, cara. Não tá nem certo nem errado, pelo contrário, eu acho ótima a história. Mas ele desvinculou do universo DC tradicional, vai. Então, isso eu não acho, eu acho um futuro que não é possível. Né? Eu acho que ele pode ter um desenvolvimento, talvez um dia um Batman no 101, vai, vamos chamar assim, ou sei lá, que ele inicie aonde estão os heróis, o que aconteceu, tal. Sinceramente, cara, tendo em vista o que tem feito com o Cavaleiro das Trevas, eu prefiro que não mexa, cara. Né? A história é redondinha, pô. Bom, vamos pro próximo bloco, que nós vamos fazer o veredito dessa minissérie. O que você quer de mim? Eu quero saber toda a verdade. Parece que já sabe. Eu não queria acreditar que você era tão incrivelmente arrogante que pensou que o mundo não viveria sem você. Ou alguém como eu. Não é arrogância. É um fato. Você amou isso. Como? Você já era um adolescente quando eu conheci a sua mãe. Eu sei lá. Talvez tenha procurado a nanotecnologia do Cadmus para usar e fazer meus genes baterem com os seus. Essa tecnologia é ilegal há mais de 40 anos. O que não impediu que o Coringa usasse no Tim Drake. Tá legal, golpe baixo. Você não mentiria pra mim, não é mesmo? Ok. Acredite no que quiser. Mas sabe tão bem quanto eu, acidente ou não. É muito bom que seja quase um clone meu. O mundo precisa de um Batman. E sempre vai precisar. Light. sobre a Mini e agora vamos para o veredito. E aí, vale a pena, não vale? Vale uma republicação, um encadernado bonitinho, Eagle Moss, como é? Fala aí, Luigi. Não vale, como já deveria ter saído há muito tempo, não só com o Batman no 100, mas algumas minisséries que tá fora de catálogo há muito tempo, como Entre a Foice e o Martelo, né, que é o Red Son do Mark Miller. Esse Batman no 100, cara, ele devia aproveitar que o Pope tá virou praticamente brasileiro, vive aqui no Brasil direto, e saiu lá fora um encadernado que compila essa história de ano 100 e todas as participações dele com o personagem, né, que é essa história que eu falei em Berlim. Tem uma história dele, Batman Preto e Branco, que saiu no volume 2 aí que a Panini lançou, que é uma história chamada Nariz Quebrado. Tem uma história dele também que ele fez naquela revista Solo, que é parceiro adolescente com o Robin, muito bom. E tem uma história dele que ele fez com o Greg Hooker. Aqui no Brasil saiu naquela Batman Extra e saiu também no finalzinho do Batman Premium, que é Aliança Sombria, ao longo de 5 edições do Batman com o Jim Gordon. Aí ele faz a última edição, ele faz a arte. Isso deveria sair, cara. Deve ter saído faz muito tempo já. É um material excelente, sempre encadernado, capa dura. Pois é, o Paul Pope teve na CCXP 2016, na CCXP Tour agora em Recife, muito provavelmente ele ainda está no Brasil para ficar para a CCXP 2017, né? Porque o cara virou local mesmo. Acho que ele viu sem convite, deve ser vizinho. compraram casa no mesmo condomínio. Caramba. Não li mais nada feito por ele, mas eu adorei o traço dele, a forma como ele desenha os personagens, sobretudo a mão e o roxo. Assim, esse design que ele faz, eu achei muito massa. Ele faz composição de cena, sim, que pra quem é fã de quadrinhos é um deleite. Tenho que reclamar da narrativa. E as cores, tem que falar, né, das cores do José Villarrubia, que, bicho, é muito lindo, cara. Assim, e se encaixa com essa proposta, tanto da arte como do roteiro dele. Assim, ficou um cara, assim, é maravilhoso. Mas eu acho que o ponto alto são as cenas de ação, como o Luigi falou antes. Ele arrocha ali a perseguição no roteiro, cara. Ele bota muito e o que ele entrega nos desenhos compensam. E aí são sequências e mais sequências, daquela doideira pelas ruas, gente correndo sobre os prédios, com veículos pela rua, assim, aquela loucura toda. Você fica, como o Luigi falou, você fica suado, mas é muito foda de acompanhar. Se você vai passando as páginas, vai pegando assim, os detalhes que ele vai jogando, é muito foda, cara. E eu acho que também deveria. A Eagle Moss vacilou aí não sair desse formato deles que encaixa direitinho. E você falando assim da composição de cena e a forma que ele autografa, Dão, de trás pra frente. Cara, Yuri, se visse, morreria, velho. O que ele fez? Ele escreve o nome dele de trás pra frente, ele começa pelo Ed Pope e vai voltando. Ele acha que ele é japonês, eu acho. Então pode ver. Só pra contextualizar o ouvinte da piada interna aqui. Yuri, a gente foi pra CCXP agora, em Recife, e o Glenn Febre foi autografar a volume 1 dele de Preacher. Aí mesmo na capa lá, cara, ele fez aquele rabiscão lá, e Yuri, a primeira coisa que ele fez quando chegou aqui em Campina foi comprar na Amazon outro volume. Esse cara, né, se ele se arrependeu, não sei o que, esse cara vai estragar meu volume. Esse cara, o Glenn Febre autografou, velho. Se ele visse como ficou minha capa de Batman 1, a primeira, ele chora, então. Ele tá toda rabiscada de uma tinta branca. Parece ano 100. De Batman no 100. Parece corretivo, velho. Parece liquid paper. Assim, um desenho que ele fez. Pobre Yuri. E aí, Regi, seu veredito da Mini? Não, vale muito, cara. A história é excelente. Tá precisando de uma republicação disso, uma capa dura pra você guardar, assim, é bem legal. Tá precisando mais Paul Pope, assim, a continuação do Bom de Briga é legal, é necessária, assim, né? E eu acho que precisa, sim, cara. O cara precisa terminar as férias dele aqui no Brasil, tá? Então, uma influência indo mal o artista aí, né? Porque tá na hora dele trabalhar mais e botar essas coisas aí pra sair, meu. Porque é muito legal o trabalho dele. Sobre a continuação do Bom de Briga, saiu uma entrevista do Paul Pope na edição número 89 da revista Mundo dos Super-Heróis, que tem a Mulher Maravilha na capa, e ele Ele fala, inclusive, sobre essa publicação da continuação de Bom de Briga aqui no Brasil. Já foi traduzido para 22 línguas, se eu não me engano. E ele quer muito que saia no Brasil essa continuação, mas que até agora, pelo menos, não tem nada certo. Espero que a Companhia das Letras, né, que foi quem publicou a primeira parte, continue publicando e lance essa segunda parte aqui no Brasil. Bom, vamos lá para o próximo bloco. Nós vamos falar das nossas indicações. Conheço Bruce Wayne há mais de 50 anos e estou de olho em você a sua vida toda. Você não é o clone de Bruce, você é filho dele. Existem semelhanças, é verdade, mas várias diferenças também. Você não tem aquele cérebro magnífico, por exemplo. Porém, tem o coração dele. Apesar de toda a fachada agressiva, eu nunca conheci ninguém que pensa tanto no próximo quanto Bruce Wayne. Fora talvez você. Quer ter uma vida um pouco melhor que seu velho? Cuide das pessoas que amam você. Ou não. A escolha é sua. Começar com as nossas indicações. Fala aí, Dãozinho, quais são suas indicações? Bom, eu tenho duas. A primeira é Gerações, aquela minissérie do John Byrne que saiu aqui pela Opera Gráfica, se não me engano, lá em 99. Que ele mostra, né, os vários encontros do Batman com o Super-Homem ao longo da história. E a última parte, a quarta parte, mostra o futuro. E o Batman, o Bruce Wayne, ele assume o lugar do Ra's al Ghul na Liga das Sombras. E aí o filho dele vai lá, né, encontrar com ele lá no covil do bando. E fica surpreso, né, porque ele tomou conta de tudo. Mas ele mostra que, na verdade, ele tá subvertendo, né? Aos poucos ele tá mudando o caráter da Liga dos Assassinos. Tá subvertendo por dentro e tá mudando. E ele quer que o filho assuma o lugar dele, né? Que ele continue esse trabalho. Mas ele quer que o filho, que é Bruce Wayne Jr., que é aquele lá do Reino da Manhã, ele quer que ele assuma o lugar dele porque ele quer voltar a ser o Batman, só por isso. Porque a tara da vida dele é ser o Batman, independente de morte dos pais ou outra coisa. E a segunda indicação é Super-Homem 146, da primeira série de Abril, que saiu aqui em agosto de 96. É uma tainha de zero hora que foi publicada originalmente em The Man of Steel 37. Escrita pela Lois Simonson e desenhada pelo John Bogdanov, que é um dos piores desenhistas que eu já vi na minha vida. Eu gosto de John Bogdanov. Eu odeio, velho. Eu também gosto. Odeio. Os sketches dele, cara. Acho que eu tinha essa impressão que você tinha nessa época. Mas hoje em dia eu gosto da arte dele, cara. Ele desenha o pior é que a capa desse gibi que eu tô falando, essa Super 46, é uma das capas que eu mais gosto. Inclusive, eu tenho até um projeto de imprimir ela um pouquinho maior e botar aqui num quadro. Fica o Superman no centro, né? E os vários Batmans ao redor. A edição do Superman é o contrário, né? São vários Superman circulando no Batman. Isso. E aí a importância desse gibi é porque, tu falou, né? Tem vários Batman de todas as épocas, vão aparecer ali em Metrópolis. Inclusive o primeiro, o Bogdanov faz aquele traço mais Bob Kane, mais travoso, vamos dizer assim. E o do futuro que aparece é o do Cavaleiro das Trevas, né? Obviamente, que a época ainda era o futuro que valia do Batman. Vai para suas indicações, Regi. Oi, eu vou indicar um livro, chama The Batman Handbook. O autor é Scott Beatty, da editora Kirk, que eu nunca ouvi falar. é um manualzinho para treinamento do Batman. Então ele tem todas as informações que quem é fã do Batman gostaria de saber, né? Como atirar um batarangue, como treinar um sidekick. É esses manuais, assim, com ilustrados, assim, é bem legal, cara. É divertido, assim, né? Ele fala como, sei lá, como tirar uma confissão de um criminoso, como sobreviver a um ataque de gás, como girar em volta de um mastro de bandeira, essas bobeiras. É divertido, é legal, né? Mas tem alguns esquemáticos, assim, uns infográficos bem legais do Batman, do cinto de utilidades, do Batmóvel. É legalzinho, é um livro legal. E minha dica de futuro seria, tá para sair, já tá, acho que na pré-venda, que é o Omnibus dos Guardiões da Galáxia. Mas não esse do cinema, é o primeiro grupo, o antigo, escrito pelo Jim Valentino, que é bem legal, cara, as histórias, assim, é tipo uma legião de super-heróis da Marvel, né, no ano 3000, é um grupo de heróis, mais ou menos cada um de um planeta do Sistema Solar, né, e eles acabam reencontrando versões futuras dos Vingadores, por exemplo, eles encontram um mundo só com mutantes, eles reencontram o Visão e ele é uma inteligência artificial, o escudo do Capitão América parece assim o mito de Excalibur. É bem legal a história, cara, é bem legal mesmo. Na verdade, eu até acho mais legal do que muita coisa que saiu desses novos Guardiões da Galáxia hoje, né? Eu gosto da fase da aniquilação, mas tem um lugar especial para mim esse grupo original dos Guardiões, que eles até apareceram no segundo filme agora, né? Ela é aquela equipe do Stallone, que ele tá encarnando o Águia Estelar, e é bem legal, cara. Saiu por aqui muitos anos atrás, naquelas revistas Marvel da Globo, e é saudosista. É bem legal, cara. Eu recomendo, é divertido se alguém por atrás. É isso aí. Vai para suas indicações, Luigi. Já que a gente começou a falar sobre o futuro, fazer o contrário, lá do comecinho, que é a Batman Pretérito Futuro, que é uma mini em duas edições, saiu aqui em 2004, que é do Joe Casey e do Cully Hammer. Cully Hammer é aquele artista que fez o Red com o Warren Ellis. É no comecinho da carreira, como eu disse, do Batman. É a primeira vez que ele tem que lidar com o serial killer mesmo. O serial killer é basicão mesmo, origem, raiz, sabe? E é um quadrinho foda. O Cully Hammer aqui rouba a cena aqui, as cenas de ação. O Bruce voltando a se engajar na empresa dele. Eu acho um tipo quadrinho subestimado do personagem, sabe? Eu acho muito bom. E o outro é o DC 1 milhão, né? E aqui o Batman 1 milhão aqui é do século 853, o ano é 85.271. Cara, realmente é uma utopia, assim, você não consegue nem projetar, assim, sabe? Eu acho que antes desse ano, acho que o mais distante que a gente viu foi justamente aquele que eu falei ainda agora, do Robin 3000. No enredo desse 1 milhão, os principais integrantes da Liga da Justiça são enviados esse ano, 85.271, a fim de tomar parte em uma série de competições e eventos para homenagear o retorno do Superman original. Aquele Superman que fica preso lá no final do grande desastre Superman, que combate o Solaris, o Sol Tirano. Pronto, pois é, esse o Solaris, o Sol Tirano, ele aparece aqui em DC 1 milhão. Aí na ausência da Liga da Justiça no presente, ficam os seus análogos da Legião da Justiça A. Inclusive, o Batman é um deles, né? A identidade secreta dele é desconhecida. Não é um Batman, assim, como a gente pode dizer, pensar assim, ele não é um Batman sombrio. E, assim, é bem interessante esse world building que o Morrison faz, né? Nessa época, nesse século 853, o Flash fica em Mercúrio, a Vênus fica Mulher Maravilha. Na Terra, grandes cidades como Metrópolis, elas ficam em dobras espaciais, em Tesseractes, no caso, a quarta dimensão, onde pode-se aproveitar a superpopulação em contínuo crescimento sem agredir a natureza naquela época. Aí o Marte, o caçador de Marte, o John Jones, ele vira tipo um planeta como o Ego, na Marvel, se integrando ao planeta. Aí Júpiter é onde fica a sala de reuniões dessa LJA, né? Aí Netuno é um mundo de água, assim, como eles cheiam oceanos, fica o Aquaman. E por fim, Plutão é um planeta prisão, um planeta asilo, que o Batman é um guardião dela, sabe? Cara, e é bem interessante, sabe? Quando esse Batman ele vai a Gotham, ele se encontra com Asa Noturna, aí ele imagina que o confronto é uma espécie de forma de cumprimento, assim, entre os super-heróis, assim, sabe? A origem dele, os pais dele são de Plutão e são carcereiros nesse planeta asilo. e um vilão lá chamado Sauron. E ele mata 15 mil carcereiros e assim, de hora para outra ficam órfãos 15 mil crianças e assim, várias crianças se suicidam, ficam malucas. E não, ele... mais tarde ele viria a ser o Batman. E interessante que o Robin dessa realidade, né, desse futuro, é um robozinho, né, um droidezinho, né? Esse Batman da época, ele faz um backup da memória dele antes de testemunhar os pais dele sendo mortos, né, nessa chacina. E coloca esse backup nesse droid. Esse é uma neurocópia da memória dele. Saiu aqui na Informatinho, ela abriu. A Abril não publicou todos os tie-ins, né? Publicou só a saga principal e alguns do tie-ins. E é uma coisa que seria até interessante ser republicado, né? Ou pela Eagle Moss, que tá lançando essa coleção da DC, ou pela própria Panini, né? Que só teve aquela publicação lá na Abril e depois nunca mais apareceu nada. Essa, se eu não me engano, essa foi a primeira mega saga que envolveria todo o universo DC que o Morrison escreveu, né? Pois é, cara. Tem muito time bacana, bicho, nessa série, bicho. Tem muito, muito, muito bacana mesmo. Esses do Batman saíram aqui nas edições 39 de Batman e Batman Vigilante de Gotham. Acho que era a quinta edição, se eu não me engano, na época da Abril. Dá pra ler com um TP mesmo, essas histórias do Batman, sabe? É fechadinha. Aí tem a parte que o Batman daqui tá no futuro, sabe? Ele tá interagindo com esse Robin Droid. Uma parte lá que ele diz, porra, lastimável. Até um aerotópico, o futuro do Batman vive nas trevas e preso meio no inferno. Aí o Droid diz, ele diz, preso não, ele é voluntário. Mas a Panini tá revirando o lixo do Morrison, né, publicando tudo que é de bagulho que ele já escreveu um dia na vida, mas quando você fala em Liga da Justiça, eles ficam empurrando com a barriga, e desse 1 milhão eles nunca sequer citaram, deram nem, acho que não sabe nem que existe. Mas não dá pra republicar desse 1 milhão sem publicar a Liga da Justiça, pô, porque... assim, esse plot do DC 1 milhão, ele começa a ser construído como interlúdios dentro da série da Liga, pô. Quer dizer, você não dá pra publicar isso assim avulso, você tem que seguir a sequência. Eu tenho pra mim que os próprios leitores meio que estão ignorados também. Não é uma saga que seja muito lembrada pelos leitores, assim. O cara lembra, tipo, de Zero Hora, lembra do que veio depois, mas não lembra de DC 1 milhão. Pouca gente cita DC 1 milhão. Cara, é mais valor... pouca gente sabe que é do Morrison, inclusive. Tenho até minhas dúvidas quanto a rapaz, isso. Rapaz, é mais valorizada pelo Grant Morrison, né? Por todas as histórias que ele, não importa reboot e tal, ele faz parte de uma mesma continuidade. E você vê que, pronto, nasceu o Cal Kent, né? Que é o Superman do século 853. Que ele aparece em Grandes Astros Superman. E o vilão que fode o Superman em Grandes Astros é o Solaris, que é o vilão aqui em DC 1 milhão. E é a mesma história, pô. Inclusive, ele deu uma valorizada naquela, acho que é o Batman número 700, que esse Batman desse século 853, ele aparece no finalzinho com esse Robin Droid. Não lembrava não que ele aparecia novamente. Não, ele aparece, né? No finalzinho desse Batman 700, que mostra as versões futuristas, e aí ele aparece. Acho que é o último a aparecer. É isso que a gente tá dizendo, é o futuro mais distante, né? Esse do século 853. Interessante, cara, bicho, já que a gente tá chegando no finalzinho, poderia muito bem assim, acontecer uma história assim, como aconteceu recentemente com a do Homem-Aranha, né? Aquele Aranha-Verso, né? Uma história assim com vários Batman, assim, acho, pô, mas você acha que nessa DC atual, do jeito que tá esse editorial hoje, eu acho que é um conceito que eles não... estão fugindo, de certa forma. Não que seja obrigado a fazer, né? Mas é uma coisa que eles parecem que eles fogem bastante disso, desse tipo de abordagem. A gente conversando no WhatsApp, cara, bicho, eu tava torcendo tanto nessa história de bota no Thomas Wayne. Do Flashpoint. Ficar na continuidade normal, bicho, pra ter aquela interação lá. O Bruce, o pai e o Damian, sabe? Cara, porra, eu tava torcendo muito, assim. Então, na verdade, eles tiveram essa interação, mas foi muito rápido, né? Tudo indica que aquele Thomas Wayne morreu ali, né? No The Bottom. Eu gosto do Thomas Wayne, do Batman, do Flashpoint, né? Eu acho ele legal, só não concordo dele ficar aqui, cara. Na realidade, mesmo... sei lá, se fosse pouco tempo, tudo bem, mas mais um Batman, cara, o Batman é o herói solitário mais acompanhado do mundo. Não, cara, né? eu não queria nem que ele ficasse como um Batman, sabe? Eu queria que ele ficasse no casting do personagem, sabe? Pô, eu acharia interessante, velho. Essa é uma mudança, assim, na dinâmica. Pô, o Damian ter contato com o avô dele, que, de certa forma, é um pouco parecido com o avô dele materno, né? Ra's al Ghul, que esse Batman, ele é Flashpoint, ele é mais hardcore, assim, ele porta arma e tal. No casting, menos ainda eu consigo vê-lo. Porra, porque... não, eu digo pelo... meu, o que o Batman ia falar? Cara, eu sou amargurado porque eu não tenho pai e mãe. Quer dizer, eu tenho esse cara aqui que parece meu pai, mas não é meu pai verdadeiro. O conselho que o se o Thomas deu pra ele agora, pra ele esquecer essa história de ser Batman e tal, tá repercutindo aí, cara. A primeira coisa que ele fez foi, como a gente viu agora, foi pedir a mulher gata em casamento, né? Fez besteira, né, meu? Não, mas o Reginaldo tem razão, velho. Porque se o pai dele aparece, ele perde o sentido. Ele ia virar o Justin Bieber. O cara é rico, tem a família, é mauzão por ser mauzão só, pra causar. Ia sair mijando em poste em Gotham City. Ia fazer essas bobagens assim, velho. Ia ser o Neymar de férias, né, meu? É o Neymar, eternamente de férias. A brinquinho, ia botar um moicano cada mês, encher de tatuagem, ia ser o bato. É, ia ser um bostão. Ele já é um bosta, né? Ia ser um bosta ao quadrado só. Beleza, eu vou encerrar com as minhas indicações. Eu queria também indicar uma animação. Batman do Futuro, O Retorno do Coringa. A gente falou um pouquinho de Batman Beyond. E essa, pra mim, talvez seja o melhor longa animado do Batman. Falam muito também daquele Batman Máscara do Morcego, mas esse do Retorno do Coringa, ele é muito legal. Hoje, você acha que você também não tem ele em Blu-ray, você acha só em DVD. Tinha muito naqueles balaios de DVD das lojas americanas, não sei se ainda tem, baratinho pra comprar. E assim, é muito legal. Tem um plot twist lá do meio pro final que é sensacional. Já coroa uma excelente animação que é Batman Beyond, e esse longa só faz jus à qualidade do desenho em si. E minha indicação de quadrinhos, também se passando no futuro, é Camelot 3000, com o roteiro do Mike Barr e desenhos do Brian Bolland. O Brian Bolland simplesmente destruindo nos desenhos. Ela foi lançada lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, mas não é algo datado. Aqui no Brasil, saiu primeiro em revista de linha da editora Abril, em formatinho. Na revista do Batman. Eu acho que saiu em Super Amigos. Super Amigos, eu lembro que saiu alguma coisa. Eu lembro de capa de Super Amigos. Eu acho que também tinha... saiu na segunda série do Batman, e depois saiu um encadernadozinho. Saiu uma minissérie em 4 edições, também pela editora Abril, e depois tanto a Mitos como a própria Panini já republicaram, mas isso é vendido a peso de ouro no Mercado Livre, que está esgotado em tudo quanto é lugar. Já que a Panini não reeditou, não relançou, vale muito mais a pena você procurar o encadernado gringo, é fácil de achar na Amazon. Vale muito a pena, apesar de ter muito texto, não é datado, a leitura flui bem, e é um quadrinho de excelente qualidade, Camelot 3000. Bom, é isso. Nós chegamos ao fim de mais um podcast. Quero agradecer Dãozinho, Luigi, Regi. Valeu, pessoal. Esse foi os 7 Jagunços da Derrota. Até a próxima. Tchau. Boa viagem. Alguns de nós não podem se dar a esse luxo. Ele tá mandando aqui a mensagem, dizendo que caiu. Caiu não, tá ainda, mas caiu agora. Espera ele voltar, pra ele ter concluído isso aí. O Pepe Moreno. Puta merda, me falar desse Pepe Moreno agora deu azar, velho. Vocês viram aí? Vi não. Mas vi a... Cara, eu mandei pra vocês uma foto do Pepe Moreno, meu. O cara tá no canteiro de obra, meu. Não sei cara mesmo esse daqui? Não sei o que aconteceu, meu, mas o cara tá num futuro pós-apocalíptico, meu, assim, tá num canteiro de obra, meu, com a serra circular, meu, assustador, meu. O Gavião, eu já ia dizer Gavião Arqueiro, velho. Um abraço, Janderson. Tem um arqueiro verde. como atirar um batarangue, como treinar um sidekick. Tem como fazer churrasco? Porque o do Boazaré faz churrasco. Ensina. Tem tudo, detrator. Cara. No podcast passado, o Dão falou, Batman churrasqueiro. Cara, até agora eu não entendi essa porra de churrasqueiro. Por que é isso aí? Vê lá no encadernado, aquele Batman, como é o nome do canal do Azarello? Cidade castigada. Vê lá, ele tá passando churrascão, pô. Ele tá, parece ele só de... Ele de roupa, ele vestido de Batman, só que sem o capuz, metendo o maior churrascão lá na cozinha da moção. É, ele sozinho. Ele faz uma crise hamburgão, né? Crise hamburgão americana. É isso aí. É o Batman, é o Bat Food Truck. Cortou de novo, bicho. O começo todinho. O começo. Voltou agora. Cara, bicho, minha conexão tá tão ruim assim, velho. Tá. Marlon e Jamerson Style. Tá que é do Marlon, é, pô? Tá de rosto. Manda um abraço aí pro Marlon. Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br. Você nunca termina comigo.